Portugal 022, Salvador Brown. Okay, for say 022. Maintain position, please. Maintain position, Portugal 022. In position, Portugal 022. Okay, thank you, Airport Go 022. It's because we have a traffic with a priority to taxi to the an apron that's the other side of the airport. Okay. Informo que o controle solicitou que aguardasse 3 minutos devido à aeronave circulando a pista principal. Com o mesmo perfil de saída. Você pode manter uma razão de vida minha nota do colega? Será coordenado. Porém, informo que vou passar essa informação para o controle e mandar chute aguarde. Mantendo a escuta agora. Azul 4206 autorizado a alinhar e manter pista no zero. E manter no zero, azul 4206. Sim. Aguarde para o pushback do 3897. 3897 aguarde. Edson 90, taxi via Alfa, Juliette, contorno Pátio 1, chame na Lima. Alfa 672, após a decolagem do Embraer da Azul, a frente autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após a decolagem do tráfego da companhia, vai alinhar e manter pista no zero, 27192. Portugal 022. Portugal 022, go ahead. Can you tell us what we are waiting for, please? Novas instruções. Me enfermo. Mais um minuto e meio. Está cruzando a parte da retaguarda. Ah, muito obrigado. Quero que puxe a frente ou aqui tá bom? Na posição aqui, eu acredito que não tem problema pra ele passar não. Ele vai ingressar nessa taxa à sua esquerda aí. Tá bom, se quiser eu peço para puxar a frente. Eu agradeço, se puxar um pouquinho ajuda. Ok, vou pedir. Afirmo, Azul 3897 e reporte para o SAC. Afirmo, Azul 4206, decolado ao 02, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Zona 35, 4206. Uniforme, Tango Charlie, decolagem autorizada, pista 17, vento no 60 graus, 07 nós. Lima, Mike, até Quebec, é que tu não vê, back, Comrade Vortex. Start up and push back, approve for call you for Vortex here, Airport 2102. Confirme o pátio, o Golf Direct Gol. Golf Direct Gol, pátio 4, na informação Charlie. Tem Saguard Copy, Golf Direct Gol. Fome Tango Charlie, decolado ao 04, controle em 119, decimal 35. Canal 3. Papa Romeo Golf Direct Golf, cópia. Golf Direct Golf, autorizado Sun Índia com Índia, 500 pés, decola coordenação com a torre, com o ProAnote, aciona 0132 no transponder, o controle Salvador 119, decimal 35. 0132 no transponder, 0115, decola, ProAnote, Índia com Índia. O Papa Romeo Golf Gillette Golf também te confirmando. Decola direto do prato, do pátio, direto com o Pro Norte. Obrigado, cara. Já tá lá. O Papa Romeo Golf Gillette Golf, para informação, houve uma piora aqui nas condições meteorológicas. Aguarde para o acionamento. Controle, transfere 119, decimal 35. 1935, 2792. Salvador, muito boa noite, ao 73897, ponto para dar 10 para. Autorizado a alinhar e decolar, pistão a zero, vento 090 graus, 159. Alinhar e decolar, pistão a zero, até 3897. Portugal Sierra 22, ready to taxi. Portugal 022, approved taxi until holding point 1110 via April 1, taxi India. At the holding point, contact tower 118.95 to 18.018. Taxi holding point runway 10 via Echo 1, contact tower 118.95 and QNH1018 by Portugal 022. 645. Boa noite, no 645. Vitória, prepara Dael, Leda, Porto Seguro, aguardando, copy. Dael, Leda, Porto Seguro, aguardando, informação solicita nível 300. Quem será coordenado? Chalé 143, passando de pé. Chalé 143, desloca o campo? Sim. Vento 1900 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista na 0, ajuste altímetro 10, 18. 018, Chalé 143, autorizado pouso na 10. Segundo 645, cópia. 445. Segundo 645, autorizado Vitória, nível 300, rota Brasilu 44. Decola 110, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Porto Seguro. Aciona 5505 no transponder, controle Salvador, 120, 119.35, controle Salvador. Aprovado, Vitória 300, Brasilu 44. Decola da 1-0, curva direita da Elza Leda, Porto Seguro. Transponde 5505, controle 1935. Portão 02, voo 645. Voo 645, correto, cotejamento, pode pronto pushback. Para o meu Golf, Juliette Golf. Para o meu Golf, Juliette Golf, na escuta do Paulo? Tower. Go ahead for 022. We line up and take off runway 10. Wind 100 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 10, Portugal 022. Portão 09. Alpha 09. Information, okay? The whole short runway 10 is on taxiway Alpha, just after taxiway India. And you came across the holding short, you came until the AB from the threshold, okay? Next time, stand by before taxiway Alpha. We'll do it for Alpha, muito obrigado, I for the one, see you. 0222, Skolk 5471, contact Salvador Departure 119.35, Airborne 19. Roger, changing 10935 underscore 5471, Portugal 022, muito obrigado. Boa noite, Oslo 2781, informação é, nós já estamos pronto para. Oslo 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decolo da pista 120, primeira curva direita, saída árvore elétrica, folclore, conquista, 5594 transponder, 120.8, controle. Autorizado, Vitória da Conquista, no nível 200, decolando da pista 10 com primeira curva direita. A gente vai sair no perfil Árvore, após Elefa, após o Flor, após Vitória da Conquista. 5594 é o transponder e o controle é 1208 azul 2781. 2781, correto, com atendimento, pode prosseguir. Demarar, doutor. Amarra meu grupo de Gilet Golf nesse protocolo? Autorizado, pode prestar. Juliet Golf, prossiga. Para o meu Golf Juliet Golf, estamos operando o instrumento 1000 com 3000 de visibilidade. Estou compreendi? O setor noroeste é o mais prejudicado pela visibilidade. Gente. 645, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 1000 graus, 1009, 059. Prossiga. Está aprovado 360, copia ou 6259? Copia. Pistão 6259, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola, pistão 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição MOTE, voo 1-0, conforme a rota do plano. O transponder é o 5522, controle Salvador, 119, decimal 35. Guarulhos 360, para o 10, direita da EL, Leda, MOTE, 522, 1935. Tenente 6259 na escuta? Puxa, Tenente 6259 na escuta? Azul 2781 na escuta do sol? Chamou o azul 2781. Afirmo, somente para cheque de equipamento, como recebe? Não declaro, senhor. Grato. Foram 645, decolado aos 34, chame controle Salvador em 119, decimal 35. 119, 35, foram 645, boa noite. 2781, nanopote 3, agora para o puxa acionamento. Zero push, acionamento, portar ataque, 2781. Para o taxa azul 2781, VOB de 44, 3 e 30, nós vamos ver na Vila Salvador. Fiz o táxi Fátima Índia, posicionado na 0 Torre, 118 decimal 95, ajustadinho, 310 no 9, azul 2781. Fiz o táxi Fátima Índia, posicionado na 0, 295, azul 2781. Confirme o 6259. É o 6259, tem algum assunto saindo daqui de Salvador para a pessoa. 6259, é o azul 2781, chame em 39 a companhia direto lá. 39.9. Ok. Valeu. Obrigado aí, Salvo. Salvador, seu 317. 397, prefeito? Pelo Tomás, está no ATIS, o sequência do solo está em 2110, senhor. A gente chamou por várias vezes, e a 2118, também apelou aqui. A gente está sem informação essa, precisa autorização. Acabamos de confirmar aqui no ATIS, torre 1 no 1 decimal 95, e o solo em 1 no 2 1 decimal 10. Gente, eu sou a 31197, estou autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Lida Irume, apoio novembro 857, Moço. Acena no transponder 5523, controle Salvador, em 119, decimal 35. Autorizado, 340, 56, fazer corragem, 23, saída da El Lida Irume, campo de novembro 857, Responde 523, controle 9, ponto 3197. 27-1, decolada 150, controle em 119, decimal 35. 1935, 2781. Alvo no 099, Nítio no 0, informação é, com autorização com fins, pronto, cota. Alvo no 099, autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída Árvore, Elefa. Após Elefa, voa direto Nítibo, 90, Índia, Tango, Bravo, Oscar. Foi